A partir desta terça-feira, acontece o Novembro Negro, um evento cultural criado pelos estudantes que ocupam o Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. O Novembro Negro foi uma ideia da programação, vendo as necessidades, vendo quem são os principais atingidos com esse corte, né, com essa PEC, com esse congelamento, que é a juventude negra. Então, a ideia é fortalecer, como a gente está no Centro de Artes e Comunicação, a gente resolveu empoderar esse espaço com a cultura negra, com a raça negra. Então, a gente vai ter espaço promovendo debates sobre mulheres, sobre genocídios da juventude negra, vai ter oficinas de grafite, vai ter oficinas de dança negra, ter palestrantes. A gente está dando prioridade a esse tema, lembrando que é negro, mas com recorte de identidade, de formação de identidade das minorias, né? Esse resgate de memória, lembrar quem a gente é, lembrar o que a gente tem para formar a identidade aqui dentro da universidade. E para isso a gente usa o negro, mas a gente vai trabalhar também com o tema indígena, porque a gente tem a articulação, o povo chucuru, somar as lutas. Uma coisa que a gente quer é abrir as portas da universidade para a população negra da várzea, dos bairros aqui próximos, que tem sempre esse impedimento. É como se tivesse uma grade, um muro enorme, abstrato, mas que deixa os negros do lado de lá e que alguns poucos que têm acesso aqui muitas vezes se perdem no meio dessa identidade confusa de um lugar construído com característica eurocêntrica, etnocêntrica. Então, o que a gente quer é convidar toda a população, todo o povo com as mobilizações, pessoal que tiver a fim de conhecer mais sobre a cultura, sobre a raça negra, quem somos nós, para chegar no CAC, para somar na ocupação, somar nas lutas, para ver se a gente muda a cara desse país. A abertura do Novembro Negro acontece nesta terça-feira, às 10 da manhã, com a mesa Novembro Negro, Mulheres Negras protagonizando o debate. Mais informações você encontra nas páginas facebook.com/ocupaufpe e facebook.com/ufpenaluta. Marília Rocha, estudante de Rádio TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, para a Aldeia Digital.